as estrelas, a mão de Deus, no riso da criança, a mão de Deus, na minha esperança, a mão de Deus, em todo o infinito, a mão de Deus, eu vejo na igreja, a mão de Deus, no meio dos irmãos, a mão de Deus, em nossa redenção, a mão de Deus, eu vejo a mão de Deus, nas plantas e nas flores, a mão de Deus, nos pássaros cantores, a mão de Deus, na imensidão do mar, a mão de Deus, a mão de Deus, na Bíblia Sagrada, a mão de Deus, na minha alma cansada, a mão de Deus, no tudo e no nada, a mão de Deus, eu vejo a mão de Deus. Eu vejo nas estrelas a mão de Deus, no riso da criança, a mão de Deus, na minha esperança, a mão de Deus, em todo o infinito, a mão de Deus. Eu vejo na igreja a mão de Deus, no meio dos irmãos, a mão de Deus, em nossa redenção, a mão de Deus, eu vejo a mão de Deus, nas plantas e nas flores, a mão de Deus, nos pássaros cantores, a mão de Deus, na imensidão do mar, a mão de Deus, a mão de Deus, na Bíblia Sagrada, a mão de Deus, na minha alma cansada, a mão de Deus, no tudo e no nada, a mão de Deus, eu vejo a mão de Deus, eu vejo a mão de Deus, eu vejo a mão de Deus.